Se eu pudesse esquecia você, só pra eu não ter que saber. Você tá beijando uma boca mais. Parece que faz pra parecer, parece que quer me ver sofrer, parece que quer tirar toda a minha paz. Não bastou tudo que você já levou, o que mais que pretende fazer? Vai ser preciso eu pedir por favor pra me deixar viver. É que eu tô indo de garrafa pior, com grau violento, e você indo de solteira melhor, sem mim 100%. É que eu tô indo de garrafa pior, com grau violento, e você indo de solteira melhor, sem mim 100%. Beijando de boa, eu pensando em abrir outra. De boa, eu pensando em abrir outra. Já levou, o que mais que pretende fazer? Vai ser preciso eu pedir por favor pra me deixar viver. Vem, vem. É que eu tô indo de garrafa pior, um grau violento, e você indo de solteira melhor, sem mim 100%. É que eu tô indo de garrafa pior, um grau violento, e você indo de solteira sem mim 100%. Beijando de boa, eu pensando em abrir outra. De boa, eu pensando em abrir outra. Se eu pudesse esquecia você. Obrigado, gente, obrigado.